Na volta dos feriados. Ai, que dor nas costas. Mônica, você não tem uma pomada? Tenho, mas antes vou enxugar suas costas. Você está transpirando muito.